Começando o Nerd Patriarca de volta e vamos falar de Alita Anjo de Combate. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Acho que dessa vez eles conseguiram acertar. Hoje eu tô aqui com o Everton. E eu concordo com o Ivaldo, dessa vez eles acertaram. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. I'm not your daughter. I don't know what I am. I do. You're the most advanced weapon ever. But that's just a shell. It's not bad or good. That part's up to you. I do not stand by in the presence of evil. Patriarca começando, voltamos para mais um episódio. Dessa vez vamos falar de Alita Anjo de Combate, adaptação cinematográfica do mangá de mesmo nome, ou GAM, que chegou aos cinemas agora no dia 14 de fevereiro. A gente vai comentar um pouquinho do filme, comparar com o mangá, falar um pouquinho dessa obra no geral. A obra é adaptada do mangá do Yukito Kishiro, um mangá que em japonês é conhecido como GAM, e depois foi relançada a versão americana, brasileira, como Alita, Anjo de Combate, né? Battle Angel. Ele foi lançado de dezembro de 90 até abril de 95, teve 9 volumes, lembrando que também tiveram duas adaptações para anime, no caso dois OVAs, que foram animados pela Madhouse e lançados em 1993. O filme então chegou agora no dia 14 de fevereiro, Alita, Anjo de Combate. O filme é dirigido pelo Robert Rodriguez e ele chega também com o peso da equipe que assina sua produção, né? O James Cameron, que é o cara que tá envolvido na produção desse filme há muito, muito tempo. Eu acho que a primeira vez que ele comentou que ele tinha comprado os direitos, o que ele registrou o domínio de Alita, Anjo de Combate, ou da adaptação desse mangá, foi em 2003. Você tem uma noção de quanto tempo ele tá trabalhando nisso. A ideia inicial era ele dirigir o filme, né? Só que ele acabou se envolvendo com a produção de Avatar, que virou o seu grande filme, né, da carreira, praticamente. O que ele vai dedicar a vida agora a fazer Avatar 75. Mas não saiu nem o 2 ainda, mas ele já tá produzindo uns 4, 5 de uma vez. Mas enfim, desde aquela época ele já tava começando a trabalhar com o Avatar, juntamente com o Alita. Então ele acabou focando mais em outros filmes e passou a direção pro Robert Rodriguez, que foi só anunciado em 2016 como diretor desse filme. E além disso, a gente tem o John Landau também, que é um cara que sempre trabalha com James Cameron na produção do filme. O roteiro é assinado pelo James Cameron, com o Robert Rodriguez e com a Laeta Calodgrides. Ivaldo, você sabe qual o roteiro a Laeta Calodgrides já escreveu? A gente fez podcast aqui, é uma série. Sei, mas eu vou deixar que você conte pra não tirar o seu direito de host, você sabe como é que é. Muito obrigado. É Altered Carbon, ela também escreveu o roteiro da série e também escreveu o roteiro de outros muitos filmes. É, e essa história do James Cameron, ela já é... O Robert Rodriguez mesmo fala que é um filme muito do James Cameron, que ele só tá lá meio pra dar um apoio, assim. Tem o toque dele e tal, mas ele fala que é muito mais um filme do James Cameron. E é um filme que a 20th Century Fox comprou, né, distribui o filme, é o estúdio que produz o filme, é um estúdio que sempre trabalha com o James Cameron, e é basicamente o filme dele, só não assinou a direção muito pelos casos que a gente tá contando dos outros filmes que ele tá dirigindo, principalmente o Avatar, que deve tomar quase todo o tempo dele. Mas é um filme muito dele, desde aquela da época que ele anunciou que tinha a intenção de fazer a adaptação, tanto agora, com toda a divulgação, ele tá fazendo toda a divulgação do filme, e você vai em cena de bastidores, ele tá lá no bastidor, tá opinando muito, e o Robert Rodriguez foi um cara bem escolhido pra dirigir esse filme. Eu acho que é um cara que ele devia ter pensado há muito tempo também. Mas enfim, mais uma adaptação de anime chegou aos cinemas, mais adaptação de anime, mangá, e sempre vem aquele frio na barriga do que pode acontecer, principalmente pelas adaptações que vem rolando. Talvez a mais recente seja em 2017, a gente teve Death Note, teve Ghost in the Shell, teve adaptações grandes de mangás famosos, animes famosos, pro cinema. E agora chegou mais uma grande, e eu quero que vocês comentem o que vocês acharam de Alita, Anjo de Combate. Então, como você mencionou, ultimamente a gente chegou a ter algumas adaptações recentemente, ano passado, e mais pra trás a gente teve mais algumas adaptações, e sempre tem aquela carga negativa de você já meio que esperar alguma coisa muito por fora, muito exagerada, ou simplesmente bizarra que seja, mas esse filme me surpreendeu muito por conseguir trazer uma história com alguns aspectos diferentes, ou alguns momentos que não contou, ou que não precisou abranger, ou que apresentou de uma forma diferente, só que a história é muito boa, muito bem fechadinha, mesmo você olhando e sabendo que aquilo ali não existe no mangá, você olha e tipo, não te prejudica. Ou seja, eles conseguiram trazer um roteiro bom, somando com um efeitos especiais que, puta que pariu, não tem o que falar, são maravilhosos, e com toda a sua montagem de cenas de combate em geral, cara, o filme me animou muito, em vista do que a gente tem visto ultimamente, me animou muito, mesmo conseguindo trazer um diferencial do que é a história original, em alguns aspectos. É, porque ele funciona muito bem como uma adaptação da história mesmo. Sim. Ele não é uma tradução da história no filme, né? Tanto o mangá, apesar de ele é legal e tal, mas ele não é uma história tão complexa, a parte que eles adaptam pro filme, né? Então, o roteiro do filme funciona muito bem, sabe? Tem um começo, meio fim, eles não tem muito, não é que nem o Ghost in the Shell, que é uma obra tão cultuada assim, que é bem mais complexa, eu acho, que causa um alvoroço, assim, né? O Alita, eu considero uma obra mais simples, uma história muito mais de ação, muito mais... E o que é muito bem traduzida no filme, cara, porque o filme utiliza a cena de ação de uma maneira espetacular, são os pontos altos do filme, né? Mas a história funciona também, isso que é um bom sinal, né? Eu concordo bastante com o que vocês falaram. Eu acho que o ponto alto do filme, como já era de se esperar quando a gente assistiu os primeiros trailers e as cenas de divulgação, são os efeitos especiais. O James Cameron, desde aquela época, ele tinha um orçamento gigante para fazer esse filme. Talvez os efeitos especiais foram avançando com o tempo, ele conseguiu fazer algo que ele queria melhor, né? E traduziu isso muito bem na tela. Os efeitos especiais desse filme são impressionantes. Eu acho que são poucos filmes que eu vejo ultimamente. Primeiro você trabalha com as capturas de movimento, que isso tá acontecendo bastante, né? Mas em muitas cenas, muitas mesmo, a personagem principal, a Alita, é totalmente computação gráfica e captura de movimento. Você acredita que aqueles personagens estão de fato interagindo com as pessoas de verdade ali na cena, né? Você consegue enxergar eles não como um boneco de computação gráfica, mas sim como um personagem que está ali naquele ambiente. Obviamente, com todo o ambiente que eles criaram, né? Todos os cenários que são bem traduzidos do que aconteceu no mangá, do que acontece no mangá, né? E os efeitos especiais são realmente incríveis, e as cenas de ação também. Mesmo porque o filme é um filme pipoca, né? Totalmente pipoca, e foi adaptado para as pessoas que não conhecem a história do mangá conseguirem assistir e se divertir. Eu tenho certeza que vão se divertir. O filme, ele pega muitas cenas, assim, copiadas do mangá, e ele tenta adaptar realmente, acho que os dois primeiros volumes, né, do mangá ali, os primeiros 12 capítulos. Assim, eu acho ele funciona, você consegue entender, você consegue se cativar com a Alita, entender a história dela. Eu acho que tem algumas coisinhas assim, por exemplo, como ele tenta adaptar mais, é que sempre tem essa questão de não saber se vai ter as sequências. Obviamente, você vê que a história é muito maior pra ter sequências, né? Mas eu acho que talvez, às vezes, ele coloca muita coisa e às vezes você fica tipo, não sabe direito quem que é o vilão principal da história, ou então ele vai pra vários clímax durante o filme, né? E uma hora ou outra você pode não conectar um acontecimento com o outro. E tem personagens também que eu acho que eles exploraram menos em relação a... Porque o filme tem 2 horas, né? Querendo ou não, é um bom tempo, né? E eles focaram totalmente na Alita, e não é errado isso, mas tem uns personagens que eu acho que o background deles no mangá seria interessante ser levado pro filme. Concordo. Pegando o link do que o Everton falou, eu até ia comentar com vocês uma coisa que eu achei interessante. O que é pra mim, um dos grandes pontos do filme é que, lendo a obra, né, o mangá original em si, como o Vinícius mencionou, você nota que muito do que se vê no filme acontece meio que, vamos dizer assim, entre aspas, em 2 arcos diferentes, em 2 momentos diferentes. Você tem um momento no mangá, que é o primeiro arco, o primeiro volume, onde você tem mais uma situação de conflito, e no segundo momento, logo em sequência, você tem uma situação mais pessoal, mais, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco mais tranquila, que mexe mais com o emocional da personagem. Então, assim, são 2 arcos diferentes, que no mangá até que funciona, se bem que você sente aquela quebra de um mangá só de combate, sangue e porrada, pra uma coisa que vai mais pra emoção da personagem, uma coisa mais romantizada, levemente romantizada. do que, beleza, normalmente. Você sabe que mais pra frente vai ter outros arcos, o mangá continua e tem muito mais história. Só que no filme eu gostei como eles conseguiram trazer tudo junto numa coisa só, porque ficou muito bem construído. Ao longo que você vê toda a ação, eles pegam esse segundo arco do mangá e deixam junto em momentos específicos. Então você consegue acompanhar esses dois primeiros arcos do mangá numa coisa só fechadinha. Isso eu achei foda pra caralho, como eles conseguiram trazer isso da história do mangá, cara. Eu achei muito foda quando eles apresentaram. É legal como eles colocaram isso na história, mas às vezes é um pouco daquilo que eu falei de você colocar muita coisa e não ter um objetivo direto, sabe? Ela acaba tendo muita side story dentro de um filme só, entendeu? Em alguns momentos eu senti isso, não sei se vocês tiveram essa percepção. Eu não senti, porque é exatamente por isso que o Ivaldo falou, que é tipo, de juntar. É porque eu acho que como você leu o mangá, tipo, antes, talvez você tenha bem separado quais eram as histórias e viu assim, encaixado, né? Vendo assim, encaixou essa side story nessa parte. Só que no filme eu acho que ele funciona bem, como ele junta as duas partes dessa história, da Alita com o Hugo lá e a parte dela virando a guerreira caçadora lá, né? Então eu acho que o filme funciona bem. O que eu acho o problema do filme é essa questão mesmo da construção do filme, de não ter o confronto, o final, com o vilão principal. Que eu acho que é uma coisa que deixou muita gente assim, meio que, puta, o que que tá acontecendo, tá ligado? Que é essa questão de você não sabe quem é o vilão principal, quem é o cara, não ter um confronto direto, porque ele tava fazendo tal atitude. Então, isso é uma coisa que você fica realmente com o pé atrás do filme. Muito por pensar que talvez tenha uma continuação, né? Então, você fica sempre pensando nisso, né? Mas o filme não consegue fechar certinho, sabe? Isso que você mencionou, e eu também senti um pouco de falta de alguns elementos ou até alguns personagens que eu vi no mangá e que eu entendi um peso maior neles, ou pelo menos que trouxeram cenas muito boas e que ou foram trocados na adaptação ou não foram utilizados. Alguns pontos, assim, eu achei que ficaria melhor se eles conseguissem trazer o original do mangá, em alguns pequenos aspectos, mas pouca coisa também. É a questão da adaptação, né? Eu acho que, em questão de adaptação, com certeza o filme acertou. Ele, pra quem gosta do mangá, eu acho que dificilmente quem gosta do mangá, a Alita, vai se decepcionar com o filme. Porque mesmo que tenha mudanças na história, ou então você identifique problemas ali, em questão de ação, eu acho que ele transmite muito bem o espírito do mangá, porque o mangá não é um mangá muito complexo, como o Everton disse, é um mangá de porrada, de aventura, que discute algumas coisas assim do cyberpunk, mas que não vai tão profundo como outras obras. E eu acho que quem conhece a obra e quem gosta de um shonen, praticamente um shonen battle, né? Um seinen, né? Porque tem bastante violência no mangá, é muito bem representada a ação na tela, que é o fator principal de qualidade do filme, né? A ação e os efeitos gráficos. Esse é um detalhe muito importante, que o mangá, ele é muito gore. Sim. Tem muito sangue, muita cabeça estourando e tal. E isso é uma coisa que não fez falta no filme. De jeito nenhum, sabe? O filme funcionou muito bem sem ter isso. Tem algumas partes até no filme, mas é aquele, por exemplo, sangue verde, essas porra, sabe? Mas não fez falta nenhuma no filme. O filme pega muitas, assim como eu falei do mangá, ele também pega muitas cenas dos ovos e recria na tela, né? Tanto que uma personagem que só aparece nos ovos aparece no filme, não aparece no mangá, né? Que é a personagem da médica lá. Aham. Uhum. Que é vivida pela Jeffner Connelly. Qual é o nome da médica? Acho que é Chris. Não, Chris, cara, eu acho que eles chamam um monstro grandão lá, não é? É porque no mangá, o grandão bombadão, eles chamam de macaco. Macuco? Shiren, né? Shiren. É, a doutora é Shiren. Exato. Ela é uma personagem que só aparece no OVA, né? E não aparece no mangá, e eles levaram pra tela. Daughter. I don't know what I am. I do. You're the most advanced weapon ever. But that's just a shell. It's not bad or good. That part's up to you. I do not stand by in the presence of evil. The Bem, uma breve sinopse do filme e da história de Alita é... O filme começa com o personagem do Ido, que é vivido pelo Christopher Watts, achando a cabeça da Alita, né? Que é o que sobrou dela ali, sem memória lá no Ferro Velho. Lembrando que eles vivem num lugar chamado Sucatópolis, se eu não me engano, né? Que eles chamam assim no filme. Que é um distrito, um lugar que é criminalizado, né? É um lugar onde vivem os pobres e o pessoal que não tem condições de viver em Salem, que é a cidade aérea, a cidade que todo mundo quer ir, que é a cidade rica, né? E, assim, o universo é totalmente cyberpunk, né? Daquela alta tecnologia e alta pobreza ao mesmo tempo, isso é o contraste do filme, é o que acontece na história. E, a partir do momento que o personagem do Ido encontra a Alita, ele leva ela, dá um corpo a ela e começa a história dela querendo descobrir de onde ela veio, qual que é o seu passado, e durante a jornada do filme ela vai descobrindo isso. Vai conhecendo a cidade, vai interagindo com seus personagens e vai relembrando o seu passado e construindo toda a trama que envolve a cidade e envolve aqueles personagens em Alita. Bem, e falando dos personagens, o que vocês acharam dos personagens? Vamos começar pela personagem principal, né? Vamos começar pela Alita, que é a protagonista do filme, a protagonista do mangá, que é, no mangá ela é chamada de Gally, de Gally, seja, sei lá, como você quer falar, mas enfim, o nome dela não é Alita, mas o filme é Alita. O que vocês acharam dela como protagonista e a adaptação que fizeram da personagem do mangá pro cinema? Putz, cara, eu gostei bastante, muito também pelos efeitos especiais, cara, ficou do caralho a personagem. Eu lembro que muito tempo atrás, quando a gente chegou a ter uma conversa desse filme, eu olhei pra tipo, fotos da personagem e falei, nossa, essa menina dos olhos grandes, vai ficar bizarro, o filme não vai ser bom, será que vai ser bom? Como é que vai ser? Mas, meu, é de impressionar a questão da resposta visual dela, sabe, daquela cara de inocência ou dela demonstrando sensações de medo, raiva, enfim, ficou perfeito. E a personalidade dela ficou muito semelhante à do mangá, gostei muito de como ela foi apresentada. No geral, puta, eu achei ela muito funcional no filme, gostei bastante dela, cara. A Alita, que é vivida pela Rosa Salazar, funciona muito bem, é um personagem muito bem construído. Eu acho que é um personagem que você se apega, consegue entender a história dela, entender a jornada dela, e o filme constrói muito bem como ela vai lembrando do passado, introduz coisas novas que não tem no mangá pra como ela vai construir, por exemplo, quando ela encontra a roupa do Berserker, quando ela vai lembrando do passado dela durante toda a guerra que aconteceu há muitos anos. Eu acho que funciona muito bem o personagem da Alita como protagonista e como ele foi construído no filme, tanto em questão de batalha, que pô, é impressionante, quanto a questão da construção da personagem mesmo. Não, cara, a Alita é um personagem do caralho, eu achei ela muito legal, porque mesmo sendo praticamente toda em efeito visual, assim, CGI, né, cara, ela tinha muita personalidade. A atriz, a Rosa Salazar, ela trouxe muita personalidade pra personagem, né? Quando eu me lembro de ver os trailers e ver o olhão, que foi, acho que o maior detalhe que todo mundo apontou, eu não tinha achado ruim quando eu olhei. Porque eu entendi que faz parte da história, sabe? Ela não era uma humana, ela era uma ciborgue, tá ligado? Então, tipo, pra mim nunca me incomodou isso, a questão do olhão. E cara, é um personagem do caralho, né? Porque mostrando toda a história dela, toda a questão da falta de memória, a questão das habilidades do instinto dela de lutar, né? A movimentação dela nas lutas é uma das coisas mais legais que eu achei no filme, porque é aquela agilidade, aquela força, o estilo de luta dela, né? Cara, eu achei muito legal, eu achei uma personagem do caralho mesmo. E o legal é que, você falando do estilo de luta dela, toda a movimentação que vem a partir dessa personagem, você assiste, você vê, e, meu, é plausível dentro do que o filme apresenta, de tão bem feito que é. Porque não é mal feito, não é forçado. É muito realista a forma que ela luta, que ela entra em combate, e dentre outras ações que ela tem no filme. Então fica muito bem feito, cara. Você compra muito a personagem. Panzerkust. É isso o nome da arte marcial dela, não é? Arte marcial marciana. Sim. Isso e Gankata. Não, Gankata não. Tem isso? É, menção a equilíbrio. Ah, tá. Eu tava achando já que ela lutava isso aí também. E do Dr. Ido, que é o personagem que encontra ela, que é o pai dela. A gente sabe que no filme foi acrescentado algumas coisinhas, né, que não tem no mangá, e foi um personagem que eles construíram um background ali que não tem no mangá ali, que pelo menos não, a parte que eu li não tinham contado ainda alguns fatos da vida dele. É, porque no mangá ele o nome é Daisuke Ido, né, já mudaram o nome pra Daisuke Ido, né, pro Christopher Waltz lá. E ele é um personagem que no mangá ele é muito mais, eu acho que ele é muito mais participativo, assim, ele tem uma presença muito maior do que no filme, e ele é meio sombrio, ele é que nem o eu achei ele que ele tem uma personalidade um pouco diferente da do mangá, né? Mas mesmo assim eu achei que funciona, cara. Eu não achei nada de preocupante assim, né? Eu achei que uma atuação tranquila do Christopher Waltz lá, e funciona muito bem. Ele funciona como um pai genuíno da Alita, né? Uma interpretação que não forçou muito, né? O Christopher Waltz tava muito no automático, né? As linhas, as falas dele são bem curtas, né? Bem simples, na verdade, o papel que ele faz. Se ele fosse um pouco mais parecido com o mangá, acho que exigiria um pouco mais de atuação mesmo, né? Nesse, as falas dele são bem simples, né? Se você parar pra pensar. Não, realmente, se fosse pra adaptar ele com mais realismo ao que aconteceu no mangá, ia dar muito mais trabalho esse filme. Porque tem muitos momentos no mangá que ele tá lutando junto com ela, eles estão interagindo juntos. E tem muito momento que traz muito do background dele, mostra as atitudes dele, mostra ele caçando sozinho. Então, meu, trazer tudo isso pro filme, o filme ia ter umas 3 horas de duração. Não, e também tem essa questão, por exemplo, da... Ele no mangá, ele é um caçador guerreiro, ele passa uma sensação assim, de ser um caçador guerreiro muito forte também, sabe? E o Christopher Waltz, queira ou não, ele não passa aquela uma sensação de ser um cara porrador, assim, sabe? Que sim, não, sim. Por isso que não aproveitaram muito isso. Sim, porque concordo. Tanto que ele luta talvez uma vez, só e já perde, assim, rápido, sabe? É, ele... É, realmente, não tem essa... Assim, essa presença, né, que como personagem tem no mangá. E uma coisa que é bem diferente... Bem, o filme traz aquele esporte, né, o motorball pra tela, juntamente com a história do começo ali, mas o motorball demora um pouco pra aparecer. E a história do Ido é bem modificada pra incluir esse jogo. Por exemplo, no filme ele é um cara que modificava atletas e tal, no mangá não tem nada disso. No mangá ele só vai conhecer o esporte depois de acontece todo o problema com a Alita e do Hugo. E no, que nem o mangá tem mais o que contar, né? Tem mais tempo, então ele desenvolve melhor a história. Nesse filme eles encaixaram o motorball e encaixaram algumas histórias que conectassem o Ido a esse esporte, assim como vai conectar a Alita depois. Mas tem umas coisas diferentes. E também tem a personagem, a doutora, que eu esqueci o nome de novo. Doutora Shiren, a Jennifer Connelly. Que é uma personagem que tem um passado com ele, que aparece só nos ovas, não aparece no mangá, que também constrói um pouco do background desse personagem. Ah, agora você trouxe um ponto interessante. Mais um grande diferencial do Ido nesse filme, que vem muito da personalidade dele também, é até a história da... A gente pode pegar até fazer uma comparação entre mangá e OVA, que é até o início do filme, que tem aquela... Toda a transição dele encontrando a Alita e criando o corpo dela, né? Que no mangá ele constrói o corpo dela a partir de peças de robô da caçada dele. Ele vai, arranca a cabeça de um, pega um braço, arranca a cabeça de outro, pega as pernas e monta ela e beleza. No OVA, isso nem é apresentado. Simplesmente ele baixa a cabeça da Gabi e no outro dia ela já tá com o corpo. Eles não explicam isso, não tem esse momento. Já mostra ela pronta. E no filme não. No filme a Gabi ganha um corpo, que seria um corpo que o Ido teria feito pra filha dele. Então tem toda uma coisa mais emocional. Então ele já trata mais ela como filha mesmo. Então já traz todo aquele carinho. Então já não tinha como fazer ele mais frio que nem no mangá. Já influenciou bastante na personalidade dele no filme. Em compensação, eu acho que o personagem do Hugo, que é o vivido pelo Ken Johnson, é muito ruim. Pra mim, o ator é muito ruim. E o personagem dele, pra mim, ele não lembra nem um pouco. Ele lembra o personagem do mangá pelo que ele faz, né? Mas o do mangá é muito melhor construído. E esse é um personagem que o background é importante pra história. É que o do mangá, ele conta a história dele, né? O mangá, sim, conta a história do Hugo, né? Do Hugo, né? Do mangá. Uhum. E no filme não tem isso, né? Ele só tem a ação dele lá, né? Não, realmente. No mangá, o Hugo, ele tem uma aparência mais simples, mais sofrida. A história dele tem mais peso na história. E... Eu ia falar isso, ele é mais judiado. Ele é mais judiado pra caramba. Nesse filme o moleque é bombado, o moleque é trincado e joga futebol na rua. Então, sei lá, ficou mais apelativo pra aquela coisa teen, do menino bonitinho, se apaixonar por ela. Tanto que até quando você descobre o que ele faz, né, aquela questão de roubar, não sei, aquelas partes dos corpos, você até fala, pô, credo, sério, esse moleque aí, bombadinho, que joga futebol na rua, que bizarro. O Hugo não, o Hugo do mangá não, ele já é mais sofrido, já é um moleque que, até no sonho dele, quando ele fala, você sempre pega mais do sentimento do personagem. No filme, realmente, esse aqui não passou muita coisa, não. É, eu, particularmente, achei o personagem mais chato do filme. E, assim, é importante, ele é muito importante pro filme, porque ele realmente é a pessoa que interage de forma mais humana com a Alita, descobre os sentimentos dela, vai, ele leva ela ter um lado mais humano, de afeição, de amor, enfim. E eu achei que podia ser um ator melhorzinho, ou não sei se o ator é tão ruim, mas esse filme não dava muito bem, não. Mas eu acho que é aquilo mesmo que ele consegue fazer. Mas a gente só tá falando dos personagens que estão do lado da Alita de alguma forma, né? Nesse filme a gente tem alguns antagonistas, que eu acho que o maior problema do filme é esse, como o Everton comentou, é a falta de um antagonista principal que você olhe e fique com medo. Mas tem alguns antagonistas que aparecem no mangá, tem uns caçadores de recompensa, tem o Zapan, que é vivido pelo Ed Skrein, que é aquele cara que era o vilão do primeiro Deadpool. A gente tem o Vector, que também é um personagem do mangá, que é vivido pelo Mahershala Ali, que tá fazendo tudo. Ele tá nesse filme. E eu acho que ele funciona, mas ele aparece tão pouco que não dá tempo nem de você criar uma antipatia por ele. Mas enfim, o que vocês acharam dos antagonistas da Alita, dos vilões do filme? Bom, o Vector, eu acho que tipo o que funcionava era quando ele tava incorporado pelo Nova, né? Que é o grande vilão do filme, é o Nova, que é uma surpresa do filme no final, mas ele funcionava muito mais quando tava incorporado. Só o Vector, eu não faço ideia como era a personalidade dele ou como ele era, sabe? Tipo, eu sei que ele tem uma parte lá que ele demonstra uma fraqueza, que ele é meio fraco pra caramba, ele é meio covarde, que é igualzinho no mangá. No mangá também tem isso, mas realmente funciona muito mais quando ele tá incorporado pelo Nova. E realmente é tão assim que não tem um vilão principal, que esse seria teoricamente o vilão principal do filme, ele não aparece tanto, sabe? Então é muito mais uma história de construção da Alita só, e não, e meio dos perigos que ela convive na sociedade mesmo, não tem só um antagonista, sabe? O que eu acho legal foi o Zapan. Eu achei muito legal, muito pela maneira como ele é introduzido na história, que é muito semelhante ao mangá, que é essa questão dos guerreiros caçadores, eles serem muito vingativos, sabe? E é uma coisa que é igualzinho no mangá, igualzinho, eu achei isso muito da hora. Só um comentário: esteticamente, o Zapan é muito foda como eles fizeram toda a armadura dele, como eles colocaram na tela esse personagem. Ele é assim, ele lembra o personagem do mangá, mas eu gostei mais desse filme, pra falar a verdade. E ele tem o símbolo do Blue Oyster Cult na testa, só que é bem escondidinho. Eu concordo com o que o Ayrton falou. O Vector tá muito semelhante ao Vector do mangá, disso não tem o que reclamar, e até do Ova mesmo não mudou muito, a atitude dele é basicamente a mesma. Não foi muito bem explorado, assim, alguma coisa nova, algum diferencial. Foi mais um padrão que tem nas obras originais mesmo. E ele tá lá mais pra poder fazer a cabeça do Hugo e ter toda aquela interação com ele. E o Zapan, concordo, realmente, ele deu um diferencial entre os caçadores. Toda a questão da vingança eu achei muito foda. E também, tanto o mangá quanto o OVA, a personalidade dele é a mesma, a atitude dele é a mesma. Tirando uma certa parte lá da ação dele com o Hugo, que no mangá é diferente. Mas gostei pra caramba também. Achei muito legal a interação dele. E tem aquele outro vilão lá, que a gente tem que mencionar, que, bem, foi o cara que botaram ali pra dar trabalho pra Alita, né? Sim, que é um dos primeiros inimigos dela no mangá, sim, né? E eles colocaram ele de outra forma, né? Contaram uma história um pouco diferente pra ele. Uhum. Mas eu esqueci o nome do personagem. Então, se não me engano, é Griska? Eles chamam ele de alguma coisa assim. Eu tava lendo... Você sabe que Casper Van Dien está nesse filme? Vocês sabiam disso, né? Me arrepiei todo agora. Não fala uma coisa dessa comigo, pelo amor de Deus. É verdade. Casper Van Dien está nesse filme. Olha só, Drácula 3000, tudo de novo. Grande Casper Van Dien. Ele vive um desses caras do Motorball. Acho que ele é um dos campeões. Eu acho que ele é aquele campeão que eles roubam a peça e depois fundem com esse inimigo, sabe? Uhum. Não, porque o cara é um chinês. Mas ele tá... O cara é um chinês, mas ele tá listado como esse cara. Meu Deus. Então tá, tem coisa errada aí, então, cara. Porque o cara era claramente um chinês, cara. Se ele fez uma plástica e virou um chinês, a gente não sabe. Eu imaginei que não fosse, mas eu vi pelo... ele tá listado como esse cara. Não deve ser o cara que pegou lá aquela arma principal lá do Griska. Deve ser outro cara. Deve ser outro cara que lutou no final lá. Pode ser. É, porque eu não reconheci a cara dele ali, não. Não, nem eu não vi a cara dele em lugar nenhum, mas vai saber, né? Às vezes ele só deu... Os caras só colocaram a cara do oriental e ele foi só o robô, sei lá. Ele não tem muita capacidade, né, pra interpretar também, né? Então tem que pensar que o papel dele não vai ser lá grande coisa. Às vezes foi tipo um robô X que morreu em um golpe e a gente nem percebeu. Cyborg, né? Não tem muito robô nesse filme. Então, esse vilão que é o cara que dá mais trabalho, que é o que tem conflito com a Gali, ele, eu acho que é o que mais oscilou entre a obra original e eles trouxeram pontos originais do filme e ficou oscilando em muitos momentos, porque tem bastante diferença entre ele no OVA, ele no mangá ou no filme. Mas assim, funcionou bem, só que assim, não é aquele cara que dá aquele peso de tipo, é o grande vilão. É só o primeiro conflito que ela tem ali pra mostrar que ela evoluiu, que ela sabe lutar e pronto. Não é aquele cara de importância, né? No filme, ela luta umas duas vezes com ele e tal, é uma luta aí. Puta, a luta dela. Porque no filme tem a primeira luta que ela encontra ele com. Também ela luta contra uma outra, a Niciana, se não me engano, uma outra personagem. Sim. Que é da Eza Gonçalves. Uhum. Aí ela luta contra ela, tal, ganha, e depois ela luta contra ele, mas tipo, ela ganha muito rápido dele. Sim. E aí, durante o filme e tal, tem a cena do bar também, que é uma cena muito da hora, bem feita, e sequência na luta principal contra ele, né? Onde ela tem a primeira derrota e tal. Sim. E é uma luta que eu acho muito foda, uma das melhores do filme. Aquela arma dele é muito, muito, é muito da hora, muito impactante também. Pô, no mangá. Caralho. Só que o que que tem, a grande diferença é essa: no mangá ele é muito mais vilão do que aí. Lá sim, ele é muito um cara controlado só, sabe? No mangá não, no mangá é a motivação própria dele e o confronto dele com a Lita ou a Gali no mangá, né? Uhum. É muito mais intenso, eu acho. Sim, pra cara, principalmente quando ele conta a história dele. Puta que pariu. E essa arma dele, né? Esqueci o nome da arma completamente, mas são aqueles dedos que viram atrás. Green Reaper? Não sei se é tipo a cordinha do Scorpion, mas em cada dedo, né? Mas ela gera uns efeitos bacanas na tela. E quem assistiu em 3D gera um efeito bacana também pra quem assiste 3D. Concordo em discordar. É. Que eu achei. Quando a gente assistiu em 3D, né? Então eu achei que James Cameron ia ajudar nós, mas não ajudou, não. Pra mim não fez muita diferença, não. Só fazendo um adendo aqui, o Everton mencionou a cena do bar como sendo uma das melhores cenas do filme, uma das que ele mais gostou. Cara, eu tiro o chapéu pro nível de efeitos gráficos, pela qualidade visual do filme, porque nesse momento que ela entra no bar, meu, as expressões que ela usa, aquela cara de desdém, de desafiar os caras, toda a movimentação, a fluidez daquela cena, é uma obra de arte, cara. Eu fiquei besta, cara, pela expressão facial dela, sabe, o jeito dela olhar pro cara, de interagir, de tirar, ficar fazendo piadinha e depois entrar naqueles combates, conflitos e tudo mais. Eu achei maravilhoso aquilo ali. Percebe que os efeitos desse filme são bem diferenciados dos que estão saindo ultimamente, principalmente em cenas como essa. A gente tem a Alita, que é uma personagem totalmente de computação gráfica. A gente tem ela em ambientes claros, em ambientes escuros, em ambientes lotados de pessoas, ambientes vazios. Então, o diretor Robert Rodriguez não economizou, os produtores, enfim, todo mundo gravou a cena como ela deveria ser. Não ficou pensando, pô, vamos colocar mais o personagem no escuro, porque os efeitos gráficos vão ficar melhores. Gravaram como eles deveriam ser, em diferentes situações do dia, diferentes cenários. O que gabarita mais o filme é ter esse potencial da computação gráfica, né? Tipo, de ter essa computação gráfica tão qualificada e que todo mundo elogiando com todos os méritos, né? É tão legal que, tipo, no, depois, né? Por exemplo, nessa parte aí do bar, você já esqueceu que é CGI, tá ligado? Sim, bem exatamente. CGI. Ela já é mais uma personagem, realmente, totalmente inclusa no universo lá e que tá lá, realmente, presente, sabe? Você sente o peso dela lá no local, sabe? Eu acho muito legal isso, realmente. Mais uma curiosidade dessa cena é que eu acho que no filme ela foi uma das que mais sofreu alteração da obra original, né? Porque no mangá, quem leva ela nesse bar, onde é o bar dos caçadores, é o Ido, e lá ele pede ajuda pra encontrar esse vilão, esse Kriska, que no mangá é chamado de Macaco, enfim, e ele chega lá e tal, tá conversando, do nada esse Kriska chega e sequestra um bebê, e vai pro esgoto, e a Gali vai com ele pro esgoto, e eles confrontam no esgoto, beleza. No filme não. No filme ela vai sozinha pro bar. E um detalhe, no filme ele não poderia fazer o personagem gostar de cérebro, né? Que no mangá ele come cérebro. Então, né? Nossa. E mostra claramente como é que ele faz pra comer, né? Por sinal. Uma outra diferença é que essa primeira derrota da Galera, ela, da Alita, né? Que acontece no filme depois dessa cena do bar, ela acontece antes, né? Sim, é logo na primeira caçada. No mangá, ela logo primeira, na primeira caçada dela. No primeiro encontro dela com o macaco, é que ela já perde esse corpo e tal. Então, nessa parte, pra você ver, no mangá, essa parte no bar, ela já tá com um corpo novo de Berserk dela, né? Que ela só vai ter depois. Sim, no filme, sabe? Exatamente. O OVA é o mais bagunçado de todos. Que no OVA, Quando eles põem o pé no bar, o Grisca já tá na porta. Aí já mata o cachorro e já começa a luta no meio de um lixão, num lugar completamente aleatório. E é muito perdido o Ova. E aí a cena do Ova no filme, ela é retratada não com a violência de matar o cachorro, mas é igualzinha, né? O personagem chega, mata o cachorro, aí vai dar o start pra ela lutar com ele. No OVA tem uma cena bem parecida, né? Com essa do filme. Tem, exatamente. Eu achei da hora o tio dos cachorros lá, mas ele tava meio perdido, né, cara? Tava pra caralho. Ele apareceu do nada, mano. E o legal, eu tava assistindo uns behind the scenes, né? Por trás da cena, as gravações do filme. E é engraçado, né? Porque assim, a gente tem vários personagens ali interagindo, principalmente a cena do bar. E todos são captura de movimento, então todos têm algum pedaço daquela roupa que vai colocar a animação depois, né? Então, por exemplo, o tio, ele tem toda a parte da boca, né? Da mandíbula de ferro, né? Então ele tem um pedaço aqui da roupa especial. Aí os outros personagens ou tem um braço, ou tem um... Todo mundo no bar tem alguma coisa pra colocar o efeito depois no computador. E é impressionante, cara, como os caras colocam isso. E sem contar a Rosa Salazar, que é da cabeça aos pés, cheia de câmera, cheia de coisa, né? Pra gravar. E é bem interessante ver o por trás da cena desse filme. Assim, todos os filmes é legal ver. Esse filme específico, porque basicamente computação gráfica no cenário, dos seus personagens, é bem interessante ver como eles gravam tudo isso. Lembrando que tem... Eu fui ver depois os... Eu nem lembrava que... A Michelle Rodrigues, que é uma grande atriz, ela tá nesse filme, e eu nem lembrava que ela estava nesse filme. Depois eu descobri, lendo os créditos, que ela aparece, faz uma ponta nesse filme, que ela é ela aparece no passado da Lita, é a mestre dela lá, e eu nem lembrava que ela estava nesse filme. Depois, lendo os créditos, eu vi que ela estava. Não é um papel muito grande, mas é um papel importante pra construção da personagem, né? Your daughter. I don't know what I am. I do. You're the most advanced weapon ever. But that's just a shell. It's not bad or good. That part's up to you. I do not stand by in the presence of evil. Assim, o filme tem muita ação, vamos tentar não dar muito spoiler, na verdade a gente já deu alguns, né, mas pra quem leu o mangá não vai ser muita novidade. Vocês tiveram alguma cena de ação preferida? Ah, cara, todas as cenas de ação da Lita lutando eu acho muito foda, porque a movimentação dela é um negócio que eu achei do caralho, velho. Achei um estilo de luta muito louco, velho. Eu acho, na primeira luta mesmo, já, quando o primeiro golpe que ela dá na mina, na Lysiana, que ela dá com os dois, um socão com as duas mãos no peito, velho. Cara, eu achei muito da hora, velho. Mas a cena que eu acho que a maioria do pessoal vai achar a cena mais legal, assim, é a do motorball, cara. Puta que pariu. Porque é uma quantidade de coisa acontecendo na tela muito grande, é muito louco. Realmente, essa cena do motorball aí é inacreditável, é muito foda. Eu gostei muito dessa cena e eu gostei de tudo o que aconteceu na cena do bar, cara. A cena do bar eu achei foda pra caralho, tá? Outra cena cheia de coisa acontecendo, só que não fica aquela coisa caótica tipo Transformers. Você consegue acompanhar tudo o que tá acontecendo, cada ponto. Meu, é muito foda. Essas duas cenas de batalha são muito, muito loucas. Eu acho a do Motorball muito foda. Eu também gosto muito da batalha dela lá, quando ela perde o corpo. Eu acho que é um filme, uma coisa que esse filme faz bem é câmera lenta na hora certa. Esse filme faz muito bem. Não estou criticando certos diretores que usam em excesso. O Anderson nem tá aqui, mas esse filme faz muito bem as cenas de câmera lenta nas horas certas, que realçam as cenas de batalha. Nesse filme ele constrói muito bem isso. Em quase todas as cenas, né, tem alguma câmera lenta que realça o que tá acontecendo na batalha, e nesse filme funciona muito bem. Só tem uma reclamação: faltou uma coisa nesse filme, faltou um lobisomem. Quê? Faltou um lobisomem no filme. Não pegou? Não. Quando ela conheceu o Hugo, na verdade ela tava fazendo uma missão, que ela tava caçando um cara que tomava um remédio místico e se transformava em lobisomem. Ia ser engraçado se tivesse um lobisomem no filme. Sim, é verdade. Na verdade, lendo o mangá já fica totalmente aleatório aquele lobisomem, né? Uhum. No filme, né? Ia ficar meio esquisito, ia ser engraçado. Ela do nada caçando um lobisomem no meio do cyberpunk. E o final do filme, assim, a gente comentou, assim, sem dar muito spoiler, mas o final do filme ele fica bem aberto pra continuações. Isso depende muito da bilheteria. O filme tá indo muito bem de bilheteria, ele teve uma abertura americana muito acima do que eles estavam esperando. O filme já praticamente... O filme não foi um filme barato, acho que o custo de produção dele foi de $200 milhões, que é um orçamento muito alto, que a Fox comprou, que a Fox pagou muito mais por seu James Cameron do que pelo projeto em si. E aparentemente o filme vai dar uma boa bilheteria. Não sei se vai ser o suficiente para uma sequência, vai depender muito da bilheteria asiática. O criador do mangá, ele participou de todo o processo criativo, ele estava toda hora no estúdio, estava toda hora acompanhando as filmagens, ele gostou muito da adaptação. E a história fica totalmente aberta para você ter continuações, né? O universo é vasto, o mangá tem muito conteúdo ainda para colocar, né, para criar uma nova história. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Vivaldo, você quer falar, você tem ainda as comparações lá no mangá com o filme, com o OVA e algumas diferenças, ou você falou todas durante o cast? Então, algumas curiosidades que são alguns diferenciais entre as adaptações que o mangá já teve. A gente pode mencionar, como a gente citou antes, a destruição do corpo da Gali, que tem uma diferença muito boa. No mangá, logo na primeira missão dela como guerreira caçadora, que ela enfrenta o macaco, né, que seria o Kriska do filme, ela vai lutar com ele, ele destrói ela logo no primeiro combate, antes de tudo, e ela faz aquela cena em que ela fica num braço só, ainda consegue golpear ele e tudo mais, só que ela já perde o corpo logo na primeira batalha com ele. No filme é diferente, né, que é logo na segunda batalha que ela tem o corpo dela destruído, e na sequência disso, que quando o Ido dá o corpo Berserker pra ela, também uma curiosidade, né, muda um pouco. No mangá, o Ido conta pro amigo dele Gonzo, que por sinal é um personagem que não apareceu no filme, não sei porquê, que foi trocado por uma outra doutora, mas tudo bem, não tem problema. Só que até que ele tem uma certa importância no mangá. Ele conta pra esse amigo dele que encontrou o corpo Berserker nos destroços de uma nave, e ele guardou tudo mais e vai dar pra Gali. Até por motivos pessoais, ele sabe que ela tem que ser uma guerreira e ele aceita isso, né, que é diferente no filme. No filme ele não aceita tanto. Mas é legal a maneira como eles contaram no filme, né? Sim, também é muito conectou bom. Ela mais ao passado dela, enfim. Eu gostei também da maneira que eles colocaram no filme, né? Foi funcional dentro do que eles estavam apresentando também, né? Que no filme ela que encontra. O novo corpo que o Kriska, que é o vilão do filme, ganha, é um pouco diferente também. No mangá ele derrota um lutador famoso e acaba dominando o corpo desse cara. E vem com aquelas garras, né, que são as armas principais dele. No OVA é diferente. A doutora, que aparece só no OVA também, ela reconstrói o corpo dele por um meio que um conflito pessoal que ela tem com o Ido. E ela descobre que ele tá com essa robô também, que seria a Alita, e fala, ah, beleza, você tá com seu brinquedinho, eu vou mandar um brinquedinho meu também pra gente ver quem é o melhor. E tem todo esse conflito. E é mais isso, o OVA é a mesma coisa. No filme eles fazem a mesma coisa. Esse vilão Kriska vai até a doutora, que ela reconstrói o corpo dele, tereréu. É meio que tiveram a mesma base. É interessante isso. Uma coisa que eu achei também diferente, que não ficou ruim, é a forma com que eles, vamos dizer assim, entre aspas, finalizam ali tudo o que aconteceu com o Hugo, né? O final que toma depois do trabalhozinho que ele tem, né? É um pouco diferente. E o personagem do mangá eu achei do caralho, eu achei que ficaria legal no filme também, mas enfim, não prejudicou. Mas achei interessante também o que aconteceu com ele no mangá, antes dele virar Metal Hugo. Sim, sim, o que a gente que eu comentei, né, e acho que vocês falaram também, da diferença, né, desse personagem, que eu acho que é pra mim o personagem que mais gritante a diferença e de importância do mangá e pro filme, né, de importância pra Alita, né. Sim. Que é a personagem principal, e eu acho que o personagem muda bastante. O próprio relacionamento entre eles, tanto no mangá quanto no OVA, é muito mais profundo, é mais tenso assim, o relacionamento entre eles. Não que no filme tenha ficado ruim, mas no filme ficou mais com aquela cara teen de, ah, estamos conhecendo, vamos sair de moto, ai, tô gostando de você, ai, tô afim de você. Beleza, é funcional. Mas no mangá é muito mais tenso, é mais profundo o sentimento que ela tem por ele. É bem interessante essa diferença também, mas não chega pra justificar em nada. Bem, as diferenças sempre vão ter, né? Sim, é muito sim. Difícil até atravessar, mas eu acho legal quando eles adaptam cenas que são bem parecidas e em momentos diferentes do mangá eles colocam na tela, na história, no contexto que tá tendo na tela. Tem uma cena que vai acontecer bem depois do mangá e acontece no filme, que é a Gali cortando uma gota de água. Vocês lembram dessa cena? Ela é exatamente igual o que acontece e tem uma página no mangá. É do mangá, não é? E também em 1998 eles fizeram uma cena em CGI, tipo um videozinho, um clipezinho em CGI, que é exatamente essa cena. Ela com aquela roupa, Aí ela corta a gota e vai pra aquele esporte lá. É bem legal também. É legal como eles colocaram isso no filme, as cenas que são bem parecidas. Assim, o mangá visualmente é muito bonito e eles adaptaram pra cenas bonitas também, muito bonitas no filme, aliás. E é funcional. Eu acho que quem gosta do mangá não vai se decepcionar com o filme. Vai gostar sim. E eu acho que quem não conhece a história do mangá também vai gostar do filme, principalmente se você gosta de um bom filme de ação. Ou um bom filme nesse universo cyberpunk, realmente. Cyberpunk, sim. Não vai dever nada pra ninguém, não. Um cyberpunk pipoca, né? Que normalmente esse filme de cyberpunk é mais complexo, né? Uhum. Mas esse foi pro outro lado, né? Foi pro lado pipoca, o lado da ação. Mas consegue divertir. O importante é isso. Consegue divertir. Eu acho que pras adaptações de anime e mangá que a gente tá tendo recentemente, é um filme que se destaca muito. Talvez se destaque mais ainda por as adaptações serem sido ruins que tiveram até agora, né? Essas mais recentes. Mas, enfim, essas adaptações vão continuar surgindo. Tem outros animes e mangás famosos que vão sair. Vai sair filme e a gente não sabe muito o que esperar. Mas se manter o nível da Alita, vai ser interessante de assistir. Eu sempre quero assistir, sempre torço pra que seja o melhor, né? E o Alita eu gostei bastante. Eu sempre acho uma péssima ideia adaptar mangá ou anime ou alguma coisa assim, que pra mim é muito, muito complicada. A não ser que seja uma história que tenha uma capacidade de adaptação, que nem o Alita tinha. O Alita, ele é um mangá que daria pra adaptar. Porque ele não tem muito aquelas coisas de mangá shounen, por exemplo. Ele tem muito da pegada seinen, né? Então eu acho que é um mangá que dava pra adaptar bem e foi muito bem adaptado. Isso é uma coisa muito legal. É, e você vê que com esse filme, a gente consegue ainda ter aquele pingo de esperança que, assim como você disse, dependendo da obra que você pega do mangá ou do anime, que seja, que você queira adaptar, é possível você fazer uma boa adaptação. É só questão de, pô, escolher bem, adaptar bem, trabalhar bem na obra. E é possível. Ou seja, ainda podemos ter esperança, né? Não podemos desistir. Não percamos a esperança, né, Val? Exatamente. Sempre com ela, nós, otakus fedidos, não vamos perder a esperança de ter filmes bons em Hollywood e adaptação de anime. Naruto vai vir e vai ser legal. Mentira, não vai ser bom. Mas, nossa, enfim, vai ter outro filmes. Cowboy Bebop da Netflix vai vir. Enfim, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Se você assistiu Alita, comenta com a gente. A gente quer saber o que você achou, se você achou uma adaptação boa ou ruim, como outras que já aconteceram. Muitas outras, aliás. Mas enfim, essa foi o que a gente achou de Alita, Anjo de Combate. E agora só pra fazer um jabazinho antes de você terminar, caso vocês queiram ver o outro lado da moeda, nós temos um podcast cagado ensaiado, adaptações live action de anime, que vocês vão ver o porquê que a gente tem medo de adaptações. Escuta lá, vocês vão ver o que é. Vamos deixar o link aqui no post, porque essas adaptações são justamente porque a gente tem medo de adaptações de anime. Muito bem lembrado. Mas é isso aí, fique com os nossos recados finais, ouvinte. E a gente volta pro próximo podcast no próximo domingo, certo? Certo. Valeu. Falou. Falou. Obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca e temos outras redes sociais como o Instagram que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja. Você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso padrinho pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça os nossos projetos e nossas humildes recompensas. Você apenas com R$1 consegue nos ajudar muito. Escolhe os planos, vê o qual se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Faça como os nossos padrinhos esse mês. O Jonathan Giordano, a Maria Dias doaram R$10 e estão sendo citados aqui pela gente durante o mês. Muito obrigado mesmo. Também estamos no PicPay. É só